スワードキャスト。 ドリメインテリモアダパレドリメアメノアメノランチレモドリメアメノオマナレイペラビアメノディメレディメレマチロマチレモアメノ オマナレイ。皆様、tudo bem? Aqui é Benjamin Yag trazendo mais uma vez o Wordcast, podcast do blog Espírito Marcial. E no programa de hoje vamos discutir aquela quase paixão religiosa que todo praticante de arte marcial tem por sua amada modalidade, e vamos também conversar sobre os efeitos positivos e negativos dessa situação. Esse episódio não é voltado somente para os praticantes de Kendo e Aido, como é de costume no nosso blog. Ele é aberto para todos os praticantes de modalidades marciais chinesas, japonesas, coreanas, de um modo geral. Então a gente vai discutir bastante as noções de comportamento. E como esse tema é bastante amplo, apresente o programa para algum amigo e vamos lá! Bom, estou aqui com três convidados muito especiais para o terceiro episódio do Swordcast, podcast do blog Espírito Marcial. Vou convidar eles aqui para se apresentarem. Vou chamar primeiramente aqui o Gil. Tudo bem, Gil? Bom, meu nome é Gil, né? Eu né, fiz, enfim, né, desde, sei lá, desde o meu mestrado, né, lá para 2006, por aí, eu venho lidando com essa coisa de cultura japonesa, né, isso que a gente pode chamar de cultura japonesa, né. Fiz o mestrado em antropologia, seguido pelo doutorado também em antropologia, e aí eu tive a oportunidade de passar 3 anos lá na Universidade de Cuba, né, também desenvolvendo pesquisa lá, né, enfim, né, relacionada ao tema geral de cultura japonesa, né, Kendo, e, enfim, né, mais essa parte de esgrimas, né, Kendo e Iai, né. E atualmente eu tô agora, né, realizando uma pesquisa de pós-doutorado no Unicamp, né, em conjunto com a Universidade de Cuba, né, agora no segundo semestre eu tô de volta lá para um período de pesquisa, mas agora mais voltado à robótica, relações homem máquina, enfim, né, esse tipo de conversa, né. Bom, sou o quarto Dan de Kendo, segundo de Ai, então é isso aí, né, muito prazer. Okay, né? Obrigado, Gil. Nosso segundo convidado é uma pessoa que tem grande experiência em podcast, em programas aí na internet, é o Daniel Pinto, ele mesmo, Pinto Sando, Pinto Karate Cast. Tudo bem aí, Daniel? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, né? Meu nome é Daniel Veríssimo Pinto, mais conhecido por Pinto San, moro no Japão há 12 anos, sou praticante, estudante e professor de Karatê, terceiro Dan pela Karatê no Michi, organização de Ahara Sensei, pratico o estilo Shotokan, Shitoryu, né? Também pratico Kobudo, né? E já pratiquei, estou meio parado, o Naginata, né? Fui reduzido a podcaster aqui pelo meu apresentador, mas tudo bem, né? Não se preocupe, até o final desse podcast eu vou mostrar a vocês que eu também sei sobre arte marcial, sacanagem minha, né? E é um prazer conversar com vocês aqui, uma coisa que eu gosto muito que é artes marciais e podcast. Vamos embora, vamos falar sobre isso aí. Beleza. E o nosso terceiro convidado, uma pessoa muito carismática e conhecida do círculo do Kendo no Brasil, ele, o Renato Alcântara. Como é que tá aí, Renato? Oi, não, tô aqui curtindo a oportunidade de aprender essa conversa que vai ser espinhosa. Eu sou Renato Alcântara, de Salvador. Quem conheceu as guerras orkutianas deve lembrar de mim ainda. Eu comecei, assim, a arte marcial que eu me empenhei primeiro foi o Aikido, que eu comecei em 91. Nunca parei, né, mantenho a minha relação instável com o Aikido. Em 2003 eu comecei com o Iaido, 2006 comecei com o Kendo, hoje eu sou terceiro Dan de Kendo e de Iaido, Em 2016 eu comecei com Jodo, que eu sou o primeiro Kyu, e esse ano passado eu comecei com Kyudo. Então agora eu posso dizer que eu sou ruim em várias modalidades distintas. Eu tenho uma incompetência bastante abrangente. E eu sou formado em educação física. A educação física foi em função do Aikido. Eu queria ter algum tipo de ciência para ensinar. Eu sentia falta de ter método, de ter assim, um know-how de como guiar o aluno no processo de aprendizado. Isso me levou à educação física. E realmente é uma coisa que eu sempre fui apaixonado. Meu pai praticava arte marcial. Então é aquela história, eu era aquela criança de 3 anos que você leva pra academia e fica bagunçando a aula. Então é uma área que realmente mexe comigo. Eu tenho interesse de criar bastante polêmica e confusão aqui. Faria o meu melhor. Bom, tô aqui no nosso primeiro bloco. Como a gente vai falar a respeito da comparação, né, entre o comportamento religioso e a arte marcial, onde que eles se tangem, qual é o grau de seriedade que às vezes alguns praticantes impõem, né, nos seus treinamentos, na sua visão, que chega a ser quase um culto. Na minha opinião, acho que independente de qualquer tipo de crença, qualquer tipo de entidade, tá, eu acho que a religião é algo que você acredita e ponto final, sabe? Não tem como comprovar, esse que é o tal do dogma de fé, né? Uma coisa que você quer acreditar porque completa você e te dá respostas para mistérios maiores e coisas desconhecidas. Eu acho que isso talvez seja comum em diversas religiões que surgiram aí durante a história da humanidade. Então você presta aí uma certa obrigação a um sistema para você se sentir incluso e às vezes até protegido pelos benefícios desse sistema. Não sei se eu estou indo muito longe ou sendo muito cético. Gil, o que, que você acha? Então, né, bem, eu não sei, né, não, assim, eu penso que você está certo, né, práticas religiosas, né, elas respondem a anseios, dificuldades, né, elas respondem a algo, né, então isso daí é o primeiro ponto, assim, que eu noto que ele é que você tá levantando, né, assim, né, indo assim, né, tentando responder a sua pergunta, né, assim, eu entendo a religiosidade, né, como um sistema, digamos assim, né, de transformação pessoal, né, então, assim, ao mesmo tempo que você obtém respostas, né, ou pelo menos formas melhores de lidar com os problemas, né, você também tem um trabalho de confecção de si, não é? Isso é mais ou menos o que eu entendo, né, por religiosidade. Agora, assim, religião é de fato o que é, né, a prática religiosa do ponto de vista de cada um, né? Então, assim, isso daí a gente tem uma série de coisas, né, ao longo tanto da história do Ocidente quanto do Oriente, né, você tem diferentes sentidos e formas, né, desde, vamos falar, né, o budismo, né, ele lida com uma dimensão mais individualizada, né, ou seja, né, no caso, um eterno circuito, né, de eterno renascimento, né, então você vai se tornando melhor através disso, né? O Shinto, né, que lida, no caso, com toda uma hierarquia de divindades, né, desde a natureza, né? Então, natureza e cultura, né, não são opostos, né, do Shinto, né? Então, você tem uma hierarquia do divino, né? Então, árvores, plantas, rios, né, até você chegar, no caso, nas divindades heróicas japonesas, né, e aí toda, né, quer dizer, toda uma série de religiões, né, no caso, que surgem no Ocidente, né, cristianismo, judaísmo, né, e o islamismo, que tem uma origem muito parecida, né, numa dada individualização do divino. Então são religiões que prezam pelo divino individual, né, então assim, né, a unidade, né. Então, assim, né, desculpa, né, eu fui um pouco além, né, do que você falou, mas eu acho que é que, assim, se a gente entender, na verdade, a religiosidade como um sistema que responde, né, a alguma ânsia, né, eu acho que a gente vai numa direção muito boa, muito certa. E o Pinto San, como você vê, num âmbito, assim, pessoal, uma coisa particular, a questão da sua religiosidade, se você tem uma religião? Eu quero começar, eu tô meio perdido no, na pauta, sabe? Me deram de uma hora, mas sacanagem. Mas eu quero começar, assim, pelo Aurélio. Aurélio, né, perdão. Muito tempo no Japão, a dicção vai pro caramba. Bom, eu puxei aqui religião. Vamos ver a definição de religião, né? Primeiro, crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, no qual depende o destino do ser humano, ao qual se deve respeito e obediência. Segunda, postura intelectual e moral que resulta dessa crença, né? Homens impróprios que vivem longe do alguma coisa aqui que não está saindo. Bem, enfim, essa é a definição do nosso dicionário para a palavra religião, para religião, né? Além de outras como um conjunto, um sistema cultural de crenças, etc e tal. A gente estava conversando de off agora há pouco e viu o quanto é importante a religião por conta da sua estrutura, que ela é bem parecida com a estrutura não só das artes marciais, como também a estrutura social, convívio, né? E inclusive houve uma época que a religião era o poder principal da maioria das grandes culturas, das grandes sociedades que existiam no mundo, né? O mundo antes da industrialização, né? Roma, China, tudo foram dominados também por líderes religiosos, né? Até o Japão mesmo, que a gente vai falar muito sobre as artes marciais japonesas aqui, né? E o conceito do Do, do Budô, que é baseado praticamente na religião, né? A própria fundação do Japão, o próprio imperador, o líder, né, por um certo tempo líder, né, por outro apenas um, vamos dizer assim, um fantoche, mas muito importante na mão dos verdadeiros líderes, e depois voltou a ser realmente o chefe da nação, ele é uma divindade. Foi criada uma religião, né, ao redor dele, né, inclusive até a entrada da Guerra do Pacífico foi por conta dessa religião, dessa crença. Então, é importante, eu acho importante, claro que com o pé no freio, qualquer essa estrutura, não digo a religião, mas digo a estrutura de castas, a estrutura de delegar funções, né, que isso acontece também dentro da religião, acho importante. Isso, sem querer, talvez inconscientemente, ou até conscientemente, é usado nas artes marciais. A minha religião é karatê, eu sou karateca. O que vier, na verdade, quanto à religião normal, se é budismo, shintoísmo, eu sou ateu, né? Mas, no caso, eu prefiro me definir como karateka. Eu até lembro que um mestre de karatê, né, acho que vocês conhecem, Machida Sensei, o pai de Lyoto Machida. Não sei se foi. Uma vez eu estava com ele, numa situação muito difícil, né? E ele tinha trazido um livro espírita para um professor meu, que tinha acabado de perder um filho, de 3 anos de idade. Eu tinha ido buscar Matiza Sensei no aeroporto, né? E ele disse, ó, cadê o Sensei? Você tá lá no carro esperando a gente. Ele disse, esse livro aqui é pra ele. Aí entregou, não, entrega ele. Entregou ao meu Sensei, né? A Dilson Martins na época. Aí o Matiza Sensei falou, disse, isso aqui é que minha esposa, né? Que ela é brasileira, baiana também, né? Assim como o Renato. Disse, mandei pra... ela que mandou pra você, né? Mas eu não acredito nisso. Minha religião é karatê. Aí eu olhei assim para Matilde Sensei e disse, putz, é a minha. Porque não tem mais nada importante do que isso para mim, né? Tirando a família, né? Que também é uma extensão do karatê e o meu karatê é extensão da família, né? Essa é a definição, essa é a minha religião. Agora, não julgo nenhum que use a religião de uma forma benigna, né? Todo e qualquer... Tudo demais é veneno, como a gente fala lá em Pernambuco. Tudo demais é veneno. Então, aquele que... passa do limite aí, em qualquer área, deve ser eliminado assim, deve ser vigiado, deve ter cuidado, né? Pode prejudicar mais do que melhorar a situação. Mas é isso, acho importante a religião em alguns casos, né? Assim como ela se mostrou importante há muitos anos atrás, né? Assim como também pelo excesso da fé, pelos cegos, né? As pessoas que querem manipular a fé dos pobres, das pessoas, os incautos, né? Os menos preparados, né? Isso aí é perigoso, mas acho importante, né? E hoje a gente está aqui justamente para falar sobre essa estrutura dentro das artes marciais, né? Que vai, com certeza vai sair muita coisa boa daqui. E Renato, como que é a sua visão a respeito do assunto? Eu faço uma distinção, assim, não é uma distinção acadêmica, não sou antropólogo, mas eu faço uma distinção entre espiritualidade e religião, onde eu coloco a espiritualidade como uma experiência individual. É o conjunto de dúvidas, questionamentos e deslumbramentos do indivíduo perante ao desconhecido do mundo. E religião é uma experiência coletiva. É quando um grupo de pessoas começa a tentar compartilhar um conjunto de signos e gestos e práticas, tentando dar sentido ao mistério. E até onde eu consegui estudar, as religiões mais primitivas, elas estão associadas a uma forma de você se relacionar com o mundo material. Então, muito forte a questão da agricultura. Por que que em determinadas épocas, se eu plantar, nasce, e em outras não? Por que que se eu fizer determinadas coisas, eu tenho determinados resultados? Eu sei que o local onde a gente joga fora o resto de comida e as fezes, cresce a árvore. Eu não tenho a noção de semente, eu não tenho a noção de adubo, eu não tenho a noção de ará, mas eu sei que quando a gente pega as fezes da tribo e joga lá naquele canto, aquele canto começa a crescer planta. E aí você tem um mistério, que é como é que pode crescer uma árvore que dá fruta do meio das fezes da tribo. Não sei. Deve ser algum tipo de relação que está além de minha compreensão. E aí, aos poucos, você vai codificando essas relações causa e efeito. Só que como você não sabe o porquê, você começa a pensar nas possibilidades de explicação que estão relacionadas ao seu limite de conhecimento da época. Então, num primeiro momento, muitas das práticas que a gente chamaria de místicas, elas tinham mais a ver com estabelecer um ritual que garantisse a repetição do resultado que eu quero. Num novo momento, você vai ter o fato de que nem todo mundo na tribo vai decorar essas coisas. Então, você cria a profissionalização do registro cultural, que aí vai ser o xamã, vai ser o pajé, vai ser aquela pessoa mais velha que decora as relações causais e que vai tentar criar explicações que ajudem a memorizar mais fácil. A gente tem que lembrar que o papel ainda vai demorar muito para chegar, a escrita vai demorar muito. Você precisa de uma memória mnemônica, você vai usar cantos. As canções, na realidade, são narrativas que te levem a memorizar essas relações causais. Então, eu preciso... É mais fácil quando eu humanizo as forças envolvidas. Então, o que é que vai acontecer? Essa pessoa que acumula essa cultura, ela vai atingir uma posição de destaque político. É inevitável. E à medida que aquele grupo vai se refinando tecnologicamente e culturalmente, o mesmo vai acontecer com todas essas relações de poder e com a própria narrativa. Né? Quando a gente pega um exemplo perfeito, é a Bíblia. Você vê a evolução da narrativa bíblica do Gênesis em direção ao Novo Testamento. É uma evolução narrativa incrível. Assim, a complexidade dos personagens, a complexidade das relações entre os personagens, ela vai se refinando. Por quê? Porque são histórias mais antigas e histórias mais recentes. E necessariamente as histórias mais antigas, elas vão ser mais cruas. Né? É muito fácil para a gente hoje verificar várias incongruências do Gênesis, mas se você pensar nele como uma história grupal de um povo que é basicamente extrativista, é uma história bem refinada. E qual é a função que eu vejo em todas as religiões? Todas elas começam com a premissa do quem somos nós e por que nós somos diferentes deles. Então, toda religião começa explicando por que é que o meu povo é o povo verdadeiro, né? Por que é que eu sou o povo escolhido, seja no caso dos japoneses, que tem o fato da deusa do sol olhar para baixo, ficar com pena dos animais, seja o fato da cultura abraâmica, a ideia de que o Deus maior de todos resolveu fazer um homem baseado nele. E na narrativa original, não é que Deus criou todos os homens, Deus criou os hebreus. Então, não é que o ser humano é a imagem e semelhança de Jeová. Os hebreus são a imagem e semelhança de Jeová, que era um dos deuses naquela época. Com a evolução da narrativa bíblica, aí já muda. Passa a ser um Deus só, Jeová, e tudo que os outros chamavam de Deus são menores. Então, qual a mensagem fundamental? Um, por que que eu sou especial, 2, a que grupo eu pertenço, e 3, quais são as posições dentro desse grupo. Então, religião, normalmente, na minha interpretação, que não é interpretação acadêmica válida, mas na minha interpretação, a religião, ela cumpre esse papel de dizer quem eu sou, aonde eu estou e o que eu faço nesse mundo, com uma resposta que é partilhada por um grupo grande o suficiente de pessoas para que a minha fé reforce a sua fé. E nisso a gente encontra um senso de solidariedade. E é por isso que dá tanto problema quando duas religiões se encontram. Porque eu não tenho provas, eu tenho a sensação de que isto tem que ser verdade, porque isso dá sentido a mim. Então, quando você me apresenta uma contraproposta, você está atacando esse sentimento meu. E se eu me permitir ter dúvida, eu fico sem nada, porque eu tinha uma certeza. Se eu aceitar que o seu também é válido, agora eu passo a ter duas dúvidas. Eu não tenho a certeza de que minha religião é verdadeira. Em compensação, o seu também pode não ser. Então é melhor eu ser radical e dizer que tudo que não é minha religião é mentira e pensar, não, Iago é gente boa, mas está vivendo a ilusão que o inimigo botou na cabeça dele. É mais cômodo para mim, ou melhor dizendo, é menos perturbador para mim do que abrir mão da explicação para o mistério. E eu sinto que é nessa pegada que a arte marcial acaba virando religião. É bem legal a comparação, principalmente pela questão levantada de estrutura, a dogmatização, o comportamento de obediência, né? Essa questão de religião você pode até comparar com uma modalidade A contra uma modalidade B, isso encaixa perfeitamente, né? Na verdade, se encaixa perfeitamente com várias coisas, né? Até time de futebol se encaixa com isso, né? Isso. Você olhar, né? É verdade. Como a gente falou aqui no começo, né? A estrutura é bem parecida com a da sociedade. Até nas coisas assim ruins, ela é, né? O meu é que é o certo, o seu tá errado, né? Como falou, se eu aceitar que o seu também está certo, eu vou ter duas dúvidas aqui. Uma já tá difícil tomar conta, imagina de duas, né? Então, o meu time é certo, o meu partido é o certo, a minha forma de governo é o certo, a minha arte marcial é a que é mais completa, e assim vai, né? Ou seja, a estrutura se repete em tudo, né? Acho que faz parte do núcleo de criação de uma sociedade, né? Porque são pequenas sociedades que são criadas, né, ao redor de uma principal, né? Aquele pessoal que nós aqui fazemos parte de um nicho de artistas, de praticantes de arte marcial, né? Uhum. E tem aquele que também fazemos parte de, sei lá, de podcasters, de pessoal que joga futebol no final de semana, e assim vai. Quer dizer, é uma estrutura. É por isso que eu costumo dizer que o que acontece, por exemplo, no Karatê brasileiro, ele é apenas um exemplo do que acontece na sociedade brasileira, na nossa, no Brasil, né? A política, a formação dos praticantes, dos sensei, a forma que o pessoal tenta usar para se graduar, é só um reflexo do que a gente já tem na nossa sociedade. Mas vamos lá, vamos para o que isso influencia nas artes marciais, né? É uma pergunta, assim, acho que eu, o Renato, o Gil, a gente treina Kendo, e o Kendo, ele é bastante fiel a alguns tradicionalismos japoneses, né? Em especial, todas as saudações e reverências nos começos, aos finais do treino. E eu já discuti algumas vezes, tanto em fórum, conversando pessoalmente com alguma pessoa interessada no Kendo, de que esses procedimentos de Reiho, eles soam muito religiosos, então para aquela pessoa, por causa da religião dela, ela não poderia realizá-los, né? Então isso entra em conflito aí com a verdade dela. Então eu já vi isso mais de uma vez no Kendo. E eu lembro que eu tive uma experiência de karatê na infância, né? E esse cerimonial, pelo menos do sensei japonês que eu treinei, era uma coisa mais simplificada. O pessoal simplesmente sentava de joelho, fazia uma reverência abaixando a cabeça, né? E terminava o treino. Você, Pinto-san, no karatê você percebe alguma rejeição ou alguma peculiaridade em relação aos procedimentos assim, que aparentam ser religiosos do próprio karatê? Olha, sobre a rejeição, eu não vejo muito porque eu moro no Japão, né? Então, todo aqui, 99% dos karatecas são japoneses, né? Que eu convivo. Então, obviamente, já são moldados no shintoísmo, né? Também no Butsudan, né? No Buda, né? Mas, assim, a maior parte dos japoneses são da religião Shinto. Agora, como eu trabalho com site, eu tenho um site há 10 anos, né? E já tive programa, aliás, é um site também de notícias, já recebi várias notícias, já vi vários casos de professores no Brasil, né, de dojo no Brasil, em que os alunos, por ser evangélicos, não querer se submeter ao, vamos chamar de ritual, né, mas não no caso religioso, né, mas assim, de etiqueta, né, o rito de etiqueta no começo do treino e no final do treino. Você falou aí, ficar de joelho, que é o 6A, né? Você fazer o rei, né? A cumprimento em 6A, ajoelhado, né? A gente sabe que o Brasil, ele é o quê? 90% católico, né? Os 10% fica para quem quer. É, por aí. Então, muita gente acredita que o fato de ficar de joelhos é uma posição de inferioridade, realmente é, né? Uma posição que, para biologicamente falando, ela é difícil você correr, se defender, fazer qualquer tipo de coisa. Então você está numa situação inferior e numa situação de risco também, né? E em uma posição dessa só deve ser feita mediante uma pessoa ou algo que realmente lhe dá confiança. Você vai ter certeza que não vai levar uma porrada, não vão falar mal de você quando você tiver cabeça baixa, em joelhos, etc e tal. Então, eles colocam isso para a religião. Devo fazer isso perante ao meu Deus, porque ele é benigno, porque ele me protege, ele não vai fazer nada quando eu estiver nesta situação. Isso, com o tempo, foi tomando outros tipos de postura, né? O pessoal acreditando que é uma posição que deve ser só para adoração, né? E assim vai. No karatê, não. Realmente existe o rito do shito, né? O kami do dojo está lá no camisa, você tem que cumprimentar. O próprio preceito de Funakoshi, que são os 20 de princípios do karatê, segundo Funakoshi sensei, lembrando que existem outros princípios de karatê de outros mestres anteriores a Funakoshi, mas no caso de Funakoshi, ele fala em um deles, é que o karatê começa e termina com o rei, né? Com o cumprimento, com a saudação, mesmo na luta, mesmo no treino, mesmo na entrada do dojo, você tem que fazer isso. Quando a gente entra no dojo, a gente tem que cumprimentar o dojo, chegar na porta do dojo, geralmente a gente usa o karatê japonês, né, usa o osse, o karatê de Okinawa não, mas o karatê japonês usa o osse, porém, quando a gente entra no dojo, a gente só tem que cumprimentar, não lembro agora como é que é o rei que fala, é de 45 graus, você baixa o seu tronco de 45 graus, vou repetir, hein? Você baixa seu tronco de 45 graus, né? Entra e cumprimenta o professor, né? O sensei, e depois vai cumprimentando todos os graduados até chegar ao Dohai, ao pessoal da sua mesma graduação. E dali para baixo vem o pessoal, ele cumprimenta, também baixando a cabeça, né? Muita gente não quer fazer isso no Brasil. Não, que eu não vou me ajoelhar, que só ajoelho perante a Deus, ao meu Deus, né, independente de qual é a sua religião. Não, porque ele é igual a mim. Não, porque isso é a religião do karatê, é o budismo, não sei o que. Muita gente inventa desculpas, né? É o mal do ser humano. Quando eu não sei uma resposta, eu invento. Eu não sei dizer que não sei. Eu tenho que inventar uma, né? Aí inventa que é budismo, inventa que é um monte de coisa. Mas já vi vários casos, inclusive casos até de polícia. Já relatei caso de polícia no meu site, onde acabou a polícia lá reclamando que o professor expulsou a aluna que não quis, a aluna se achou ofendida, chamou a polícia, foram para um programa de rádio e tudo. Já vi vários casos desses. A coisa virou baixaria. Virou baixaria. Acontece sim. Acontece sim, é comum. E no começo, isso há uns 6, 7 anos atrás, eu era da opinião de que se a pessoa se comprometeu a treinar uma arte marcial, lembrando que no caso da gente aqui, eu digo dos quatro que estão aqui, a gente só não treina uma arte marcial, só não treina Kendo, Kyudo, Aikido, Karatê. A gente estuda uma cultura, porque não tem como você treinar profundamente uma arte marcial japonesa, ou qualquer outra, né? Mas no caso nosso aqui, japonesa, sem que você acabe entrando na cultura. os costumes, até a vestimenta, o comportamento, ele é um reflexo da cultura. Muita gente fala do budô japonês. O budô japonês, tem nego, desculpe se eu ofender alguém aqui, mas tem nego que nunca foi no Japão, nunca veio ao Japão, e fica falando que é samurai, que é budô, não sei o quê. Não sabe nem o que é. Né? É verdade. Ele pega um pouquinho de religião, pega um pouquinho de catolicismo com macumba, com xitô, com hindu, mistura, diz, pronto, isso aqui é budô. Nem sabe. Aí, como é que é o budô no Japão? Eu gostaria de entrar nisso, assim, né? No, só para, na verdade, abordar, né? No, porque, assim, né, no, tem uma coisa bastante interessante, né? Assim, na sua fala eu estava pensando nisso, né? Tem um livro que foi escrito pelo Tobi, né? Inazu Nitobe, né? Você deve conhecer, né? O Bushido, né? A alma do samurai, alguma coisa assim, né? Eu não me lembro o título inteiro, mas assim, é o Bushido, né? E lá ele diz uma coisa bastante interessante, né? Lá ele fala, né, que assim, né, ele morou nos Estados Unidos, né, foi embaixador do Japão lá. E assim, certa vez ele estava conversando com uma pessoa, né? Essas pessoas, enfim, diplomata, alguma coisa. E assim, o diplomata perguntou assim, né? Ah, mas vocês têm religião, né? Religião é ensinada em escolas, né? E tudo, né? E o Nitobe falou que não. E aí ele virou, né? Esse diplomata falou assim: mas então como é que os preceitos morais são ensinados no Japão? E aí, assim, é aí que ele começou a refletir sobre essa coisa do Bushido, né? De como isso daí, na verdade, né, o Bushido ele pode ser entendido como uma moralidade de origem japonesa, né? Então, assim, né, como, assim, e assim, só para localizar, né, para os nossos ouvintes e tudo, né, que, assim, a gente está falando de religião e de práticas marciais, né, mas embora a gente esteja pensando as duas coisas, né, elas não são a mesma coisa. Sim, né? Esse é um ponto que eu ia deixar claro. Sim, né, é bom deixar bastante são claro para que essas pessoas... É, elas, é, quer dizer, né, esses sistemas a gente pode comparar, mas elas não são não são a mesma coisa, como você mesmo disse, né, falou assim, olha, né, o pessoal vem aqui, quer dizer, e nem vem aqui, na verdade, nem vai pro Japão, né, e aí junta coisa do catolicismo, do espiritismo, do umbandismo, enfim, aí vai juntando essas coisas e fala que pratica uma arte marcial e pronto, né, e se ilumina, né, e coisa e tal, né. Então, agora, assim, né, é preciso, né, entender essas práticas, né, como práticas morais, né? Ou seja, né, de fato, uma coisa, né, a regra de conduta, né, outra é a conduta que a gente pode comparar essa regra, né, e a outra, e ainda é outra coisa, né, é a maneira como a pessoa precisa se conduzir, ou seja, né, o modo como essa pessoa precisa se constituir a si mesmo como um sujeito moral, né? Ou seja, né, no caso, quando pratica uma arte marcial e tudo, nessas, né, coisas estão sempre em articulação, né? Uma, quer dizer, regras de conduta, né? Outra coisa, né, as condutas que a gente pode comparar com essas regras, né? E outra coisa ainda é como é que a pessoa, né, praticando uma arte marcial, ela pode, né, se ver, né, quando, né, em relação com essas regras, né, operando dentro ou fora dos espaços de treino, né? E assim, é engraçado, né, nesse sentido, né, por exemplo, no Japão, né, pelo menos assim na minha experiência, né, as coisas dentro do dojo faziam sentido fora, e coisas fora do dojo faziam sentido dentro. Então, assim, né, você não tinha uma forçação, né, de barra no sentido de, ah, não, beleza, não, agora eu tô, assim, né, sei lá, me drogando fora, tô batendo no cachorro, mas entro no dojo, sensei, né. Então, assim, essas coisas de fora, né, elas comunicam para dentro e vice-versa, né? Então, assim, no meu sentido, né, eu acho que essa é uma diferença, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, né, entre uma Japão e outros lugares. Uma coisa que coçou a língua aqui, eu não consigo resistir, é que Inazu Nitobe, por exemplo, ele é exatamente o exemplo clássico de uma pessoa querendo falar de uma coisa que não sabia e inventando. Porque Inazu Nitobe, ele não tem uma formação samurai, propriamente dita, né? A formação dele foi extremamente fundamentada na educação europeia, que era dada para os japoneses, nas universidades japonesas da época. Ele foi para os Estados Unidos, ele se converteu ao quakerismo, ele era cristão quaker, da seita quaker, e naquela época, japoneses eram vistos como bárbaros. Eles tinham uma imagem muito negativa. E Nitobe casou. Sim? Só para me situar, qual é a origem, qual o ano de nascimento dele, qual é a idade contemporânea? Isso daí a gente pode... Ele é na virada do século, né? Século XIX e século XX. Já era... Informações eu desconheço, né? Ele já pegou... O que você está falando, eu desconheço, ele já cresceu, desconheço. Né? Ele já cresceu com a Restauração Meiji, onde você tinha aquela enxurrada de cultura francesa, prussiana, chegando no Japão, onde as universidades, as aulas eram dadas em inglês, alemão e francês. Né? Os professores eram contratados de outros países e os alunos tinham que aprender a falar francês, inglês, alemão. E aí, nesse contexto, ele indo morar nos Estados Unidos, casando com a americana, ele começou a tentar adequar as poucas coisas, assim, as coisas folclóricas da cultura japonesa com paralelos da Bíblia. E aí ele criou o livro Bushido. Então, mas ele precisava comparar, né? E nesse momento já não existiam samurais, né? Então, assim, ele nasceu praticamente no fim, né? Do shogunato, né? E início da restauração. Então, Mais uma coisa que a gente de, assim, né? Mas até hoje as pessoas falam de samurai, né? Então, sem ser samurai. Então, assim, não é necessário ser um samurai em sentido estrito para falar de samurais, não é verdade? Na realidade, sim. Né? Usar de outras referências, né? Esse que é o problema, na realidade não, é porque até a Restauração Meiji, cada região era quase que um país separado, você não tinha assim, uma uniformidade cultural do Bushido para todo o Japão, né? Vários dos valores que você coloca como se fosse a visão do Japão, era uma coisa forçada, sim, e depois foi assimilado pelo governo japonês, para exatamente criar essa identidade japonesa, que não existia uma identidade japonesa. Ela vai ser criada da era Meiji, Taisho, Showa, e você vai ter a formação de uma identidade cultural plenamente japonesa. Onde vai acabar coisas do tipo o pessoal de Hokkaido falando um idioma incompreensível para Kanto, que por sua vez não conseguia compreender o pessoal de Okinawa, porque eram tão isolados que eles, cada um tinha uma visão de mundo, um dialeto, uma cultura. Mas a questão aí... era também a tecnologia da época, né? Que o Japão se fechou, o rádio, tudo isso poderia ajudar muito na uniformidade da cultura, né? Porém, nós estamos falando de um classe sociais que duraram perto de 1000 anos, né? O samurai. Desde lá do primeiro o agricultor usando uma lança no campo de batalha para defender o dono da terra, até o auge em 1600, né? Na Oda Nobunaga, Tokugawa, etc. e tal. Quando o pessoal fala que não existia mais samurai, eu só acredito que só não existe mais samurai lá para depois de 1940, 50. Por quê? Tá certo que a Restauração Meiji, final do século XIX, 1880, para lá. Pronto, aqui agora o imperador é de volta, não tem mais samurai nem nada. O problema é que muita gente, muitas famílias naquela época achavam que só era um plano, aquele malicioso e maquiavélico plano do Japão de tomar todo o território conhecido, né? Que segundo a religião deles, né, o imperador era isso, dono de todas as terras conhecidas, né, acreditavam que aquele ali fazia parte do plano. Vamos se submeter que não existe samurai e quando o plano estiver certo, a gente renasce das cinzas. Muita gente passou anos vivendo como samurai, mesmo não sendo de direito mais, mas eles eram de fato. Famílias que ainda tratavam a classe como inferiores, famílias que mantinham espada, quarto principal de casa, que ainda usavam dialeto antigo, que não queriam se misturar com o pessoal de Okinawa, que queriam manter a tradição de samurai. Inclusive, até essa tradição matou muita coisa nas artes marciais que vieram de fora, tipo o karatê e o kobudo. Teve uma arte marcial que não emplacou aqui por conta desse espírito samurai, que já era proibido pelo imperador, porém era mantido, né, pelo pessoal. Né? Então, quando a gente fala, eu não sei do autor que vocês falaram agora, eu não conheço ele, né? Mas assim, se ele começou a estudar cedo, isso com idade, não de adolescente, mas de criança, fora, na América, na França, aí eu fico calado. Mas se ele começou na adolescência, os adolescentes aqui têm uma lavagem cerebral. Não é uma lavagem cerebral, não, né? A cultura deles, de ser fiel ao imperador, ser samurai, ter aquela, até os mesmos que não eram samurai queriam ter a postura de uma família de samurai, né? Isso enraiza de um jeito nos japoneses, que já há muitos anos, muitos séculos, já se sentiam superiores. Haja vista a invasão da China, a tentativa de invasão da China e de outros territórios, achando que todos os outros eram inferiores a eles, dificilmente ia acabar de uma hora para outra só por causa do decreto, que era influenciado por franceses, americanos e ingleses, né? A gente não pode dizer que não. Então, como é que a gente classifica o Nitobe, né? Porque até então ele é filho, no caso, de um retentor para um daimyo local, né? Do clã Nambu. Então ele faz parte de família samurai, correto? Não, é uma educação. O problema, né? É que, não é? Então, é que quando assim, a gente fala calma, de educação. Uma coisa assim, né? Uma coisa é a gente falar o que a gente acha que é um samurai. Outra é você ter a documentação que a gente está falando de um japonês cuja família prestou serviços para clãs samurais e eram, por sua vez, samurai. Então, assim, né, eu acho que é bom a gente começar a pontuar essas coisas para não enviesar essa conversa. Mas eu acho que eu sei o que é que Renato quis dizer. Renato quis dizer que ele queria reinventar, talvez, o Bushido, né? Não, é um pouco mais complicado, porque é o seguinte, existiam samurais, eles deixaram de existir, e aí surgiu O Samurai. E O Samurai começa com dois livros fundamentais, que é o Bushido e o Hagakure, que todos dois foram escolhidos pelo governo japonês da restauração para criar essa identidade como se fosse uma coisa só. Mas na verdade, os textos samurais antigos, a gente vê que é uma série de visões distintas. Quando você pega, você vê vários conflitos que houveram exatamente porque não havia uma identidade perfeita. O próprio termo Bushido, ele realmente surge no século XIX. Antes disso, havia uma série de outros termos que eram utilizados. Isso não é verdade, né? O Kojiki, que é um livro de mitos, e tanto Nihonji, que são livros que foram usados na constituição daquilo que vai ser chamado de Nihonjiron, que é, ou seja, é o caráter japonês, né? Então é bom, assim, né, de calma, né? A gente ir para uma... Vamos falar, né? Então são esses dois livros que coligem, né? Ou pelo menos assim, você tem uma coleção de mitos, né? Desde, na verdade, da criação das Ilhas do Japão, e que vão entrar nesse imaginário da singularidade cultural e racial japonesa. Isso daí vai ser utilizado pelo governo Meiji, né, pela restauração. Então, assim, né, essas coisas são... Uma coisa é aquilo que a gente pode... Assim, né, onde que está relacionado que foram usados esses dois livros como referências fundamentais, né, os outros dois, né, o Bushido e o Hagakure. Né? Agora eu também posso passar depois as fontes. Não pelo podcast, mas eu posso passar depois. Eu tenho uma opinião aqui, mas é baseada, sou sincero, nos achismos, nos meus achismos, né? A gente tem que ir pro pressuposto de que também japonês não é a perfeição do ser humano. Obviamente, todo mundo sabe aqui, né? Não, mas ninguém está falando disso. Não, calma, não, vou chegar lá. Nem todos os japoneses são honestos e nem todos usam a sua cultura na honestidade. A gente mais vê aí é professor japonês inventando moda, inventando chi, ki, manipulação dessas coisas em artes marciais, né? E muita gente botando fé nisso porque ele tem olho puxado e nome japonês, né? Mas esquece, e eu conheço muitos professores aqui que só tem nome e olho puxado, mas não tem karatê, não tem nada, mas está dando aula lá e é venerado pela maioria. É possível alguém, com certeza, né, algum japonês em alguma época viu quão fascinante é a cultura, né, aos olhos dos ocidentais, a cultura japonesa, que se manteve fechada durante muito tempo. Quando o pessoal, depois que os portugueses e ingleses foram expulsos do Japão, lá na era Tokugawa, no começo da Tokugawa, e voltaram lá para 1800, encontraram um elo perdido. Gente ainda usando espada, armadura, coisa que na Europa ninguém já estava em mosquete, etc e tal. Pô, é um elo perdido. Mas fascinados, vejam quando as mulheres se vestem de um jeito exótico, como um pisto roxo, vejam como eles são simples, como usam essas espadas maravilhosas, né? E muita gente, como hoje em dia, muita gente acha que o samurai é um perfeito guerreiro, né? E tem, já houve provas e testes várias vezes aí que muitos guerreiros medievais, muitos cavalos medievais têm até espadas superiores às katana, né? Mas acredito que algum japonês deve ter dito, poxa, realmente o pessoal gosta disso. Eu vou vender livro, eu vou fazer palestra, eu vou misturar A com B para dizer que é C. Quem nunca chegou assim, né, convidou alguém para treinar? Por exemplo, karatê. Vamos lá treinar, rapaz, lá no meu dojo, não sei o quê. Ah, mas eu tenho medo de machucar. Não, a gente também tem o kihon, né, que você dá, pode perder peso, essa barriga aí de cerveja, né? A gente usa outros artifícios para trazer o cara pra gente. Assim como pode ter tido alguém e deve ter usado de alguns artifícios da lábia, que a gente fala, que a gente conhece como lábia, para dizer que isso aqui é Budô, isso aqui é Bushido, isso aqui é cultura japonesa, mesmo sendo japonês e não é. Ele estava apenas mesclando a cultura local, que acontece muito isso, e vou dar exemplo para vocês daqui a pouco, com a cultura dele. Eu gostaria também de entrar. Pra? Você me dá uma licencinha, né? Pode ficar à vontade. Assim, né, eu super concordo. Eu acho que talvez, né, a gente concorde tudo nisso, né? Você tem uma invenção de tradições, né, no Japão, né, e assim, né, e essa invenção de tradições, ela chega a um nível, assim, muito grande, exatamente fora do Japão, pelas dificuldades de comunicação, pelas dificuldades de acessos e tudo, né. Então, assim, né, e é importante lembrar, né, grande parte dessas coisas que a gente entende como artes marciais, né, são de invenções, né, ou de sínteses bastante recentes. Né? Sim, sim. Assim, acho que a maioria delas, né, talvez a exceção seja o karatê, né, enfim, né, que talvez seja mais antigo, né, mas assim, né, grande parte dessas esgrimas e tudo, elas nascem no, na virada do século XIX para o século XX, né, assim, nascem, né, eu digo assim, não nascem, no, lógico, né, as técnicas elas podem ser recuadas, as escolas, principalmente quando a gente fala de Kobudo, né, mas assim, grande parte dessas que são praticadas hoje, elas têm, uma, sei lá, 100 anos, talvez um pouquinho mais que isso. E assim, né, eu entro de fato, né, nisso, né, se tem uma invenção de tradições, né, e uma, sei lá, uma construção de mitos, né, que fazem com que, assim, né, que essas pessoas acabem sendo veneradas, né, de um ponto de vista religioso. Aí a gente volta a essa conversa que a gente está tendo de religião e artes marciais. Eu acho que sim, né, isso daí é um perigo. Eu não sei, o que vocês acham disso daí? É, eu só complementando, né, já que a gente está falando de samurai, por que não a gente falar a respeito da questão da religiosidade inspirada pelo samurai e isso aplicado de uma forma que nem estamos colocando aí, de uma forma nacionalista, né, que moldou a figura do Japão como a gente conhece, ainda assim essa apreciação que a gente tem tanto pelo samurai por essa cultura soa uma coisa quase religiosa, não? Sim, sim. É, eu acho que sim também. Sim. Mas é engraçado a gente falar, né, porque assim, né, samurais, né, também, né, você tinha uma visão bastante dúbia, né, e assim, né, depois que você teve o fim disso e que acabaram sendo meio... Houve um romantismo. Houve um romantismo, né, houve releituras e tudo, né, mas é preciso dizer que essas pessoas, elas estavam no topo, né, da hierarquia e assim, cometiam uma série de abusos, né, contra... população e tudo, né? E não raro essas pessoas assim, né? Não, você não quer dizer, né? As pessoas tinham respeito porque tinham que ter respeito, né? Uma sociedade hierárquica como o Japão, mas assim, né? Lembrando, em nenhum momento se diz assim, respeito, aquele respeito, quer dizer, né? Não do outro ponto de vista, né? Mas um respeito assim, afetuoso, né? Não, beleza, ele cuida de mim, né? Lembrando não, que você. Que você não se tornava samurai, você nascia. Você nascia, né? Você não passava pelas castas inferiores para chegar a samurai. Com certeza. Né? Você é que nem hoje, você nasceu rico. Eu vou lutar pelo direito do pobre. Qual? Tu já fosse pobre? Você não tinha meritocracia. Né? É, tu se fosse pobre. Pobre quer ser rico, é o direito do pobre. Não, o pobre precisa de mais estudo. Não, o pobre quer ser rico. É. Né? Se, isso aí, o que ele quer é ser rico. Né? Então, você, nascendo samurai, você não quer dizer que você era um perfeito, não. Você pode ser um babaca. Pô, um babaca, né? Inclusive... E como existiam, né? Muitos, né? No, muitos. Assim, a gente tem registro de, sei lá, né? Não sei, né? No, 47 Ronins. Então, uma centena. O Lorde Asano morreu porque perdeu o controle emocional numa festa. Então, você imagina, provocou a morte, né, uma... 47 Ronins. Então, né, você imagina assim, né, sei lá, a gente conhece uma centena deles, de milhares e milhares, né? Então, assim, agora, né, bem, enfim. Agora, sobre o romantismo que deu o culto, fez nascer o culto ao samurai, né? É, eu vi documentários, inclusive tenho eles, se eu quiser eu passo para vocês, e por historiador japonês, né? É, eu não lembro o nome agora, eu estava procurando para trazer para cá, mas eu posso dar a vocês depois para colocar um link na postagem do podcast, mas que falam que o Bushido, a releitura do Bushido, foi um esforço de guerra para a entrada do Japão na Guerra do Pacífico. Com certeza. Toda a beleza do Musashi... do samurai, do Bushi, foi para trazer aquela nacionalidade, aquele nacionalismo, perdão, do japonês, para ele ir para a guerra, para ele... Bom, e é isso aí, essa foi a primeira parte do nosso programa, onde a gente debateu algumas questões muito mais voltadas a definições históricas, e por favor, aguarde a publicação da segunda parte, onde realmente vamos tocar na questão comportamental, onde os praticantes veem suas próprias modalidades como religião. Agradeço a sua paciência e até breve.